será que é amor? Oh, oh, me chama que eu vou. Desse jeito vai dar casamento. Oh, coração, Christian Costa. Às vezes a gente pega na amizade, mas o nosso coração não tem capacidade de aguentar essa pressão que mexe com a gente. Às vezes a gente pega na amizade, mas o nosso coração não tem capacidade de aguentar essa pressão que mexe com a gente. E pulou por perto de você. Respirar não consigo. Oh, oh. Aceita?